5 de código autorizado piscina 0, com o nome 0 grau 0890. Estranho, dona minha, 4. Autorizado o cruzamento ao segundo uniforme. Autorizado. Controle de tomador 119, 3. 19, 35, gente. Corrijo 119, 80. Ok, 19, 8. Voo 1645 decolou. Voo no 645, contato radar na decolagem, estuda para o voo 360, saída da EL. 360 da EL, pode girar direto da EL, lembra, senhor? Número 45 autorizado, Brasileira. Brasileira, sim. Obrigado. Passando o eco do novembro, em táxi aprovado, chame no ponto de espera da Papá. Somos Juliette Alfa, Alfa, confirma se estabilizado. Afirmativo. Somos Juliette Alfa, Alfa, completo final do procedimento da FX3, chame torre na prevenção número 8 do Timão 95. Fala visual. Direct Alfa Alfa, ponto autorizado, pista 1-0, vento 1-7-0 graus, 1-0-9. Afirmativo, estou autorizado, pouso 1-0. November, decolagem autorizada fica no 7, tempo 170 graus, 099. Voltando o Juliette ao papo, alô, gostaria de ir para a direita, para começar o mesmo nome. Informativo, aposta na direita, 219. Via 45, chame o centro Recife na frequência 1251, alterna 1260. 251, 199, décima 8. 199, décima 8, acusando 9. Salvador, tá passando o acusando 90, decolado no 7. Passando o Eco Zulu November, contato radar na decolagem, suba via Sai d'Arbor para nível de voo 100. Sai d'Arbor para nível de voo 100, Eco Zulu November. Eco Zulu November, confirme a radial, a proibida para o destino Eco Zulu November. Seria 276 da atual, cara. Zulu November é autorizada para o destino. Autorizado para 276, é Zulu November, muito grato. Chega 2550, acione identificação, via chegada mar e desça para o nível de voo 050, ajuste 1013. Oi, boa tarde, ajuda aí, sempre dono. Prossiga. Se aproximando da Índia. Às 17 eu não tô autorizado a olhar e decolar, pistão no zero, vento 170 graus, 099. A linha decola pistão zero, 3781. Eu não lembro quando possível ser chamado para pouso. Eco do Novembro chamando pouso 2210. Sete, copiado 2210. C3283, autorizado a olhar e manter o pistão no zero. Informe que a aeronave decolou à frente, performance inferior com a mesma saída e nível inferior. Mantenha a cabeceira aproximadamente 4 minutos. C3283, vai alinhar na frente, pistão no zero. Decolado 4, controle Salvador 1998. 1998, boa. Controle Salvador, muito boa noite, Azul 2781. Azul 2781, contato radar na decolagem, suba via, sai da árvore para o nível de 1960. Via Arbor, no 60, informa que vai manter os 3 mil pés. Salvador, Norte Alfa Alfa até o Pátio 4, autorizado via pista 107. Agora informa o tráfego 10 horas, 1-2 milhas, rumo oeste, cruzando 050 em subida, em Papa Alfa, por exemplo. Professora 2550, informa o tráfego adicional, posição 2 horas, 24 milhas, rumo oeste, mantendo 3 mil pés, 1 alfa, tango 72. Rádio 2781, informa o tráfego 10 horas, 22 milhas, rumo nordeste, cruzando 080 em descida para nível de 2050, em Eco 145. Yes, 3780. Professora 2550, desce para 4 mil pés, o ajuste no 013. 1013, 4 mil, controle 1998, são 3283. Controle Salvador, são 3283, cruzando 1200 pés, sai da árvore. São 3283, contato radar na decolagem, suba via sai da árvore para nível de 360. Subindo via sai da árvore para 360, são 3283. Boa noite, 866, acione identificação, voando Mário para interceptar a chegada, desceu via para nível de voo 050, o ajuste no 013. Via 0013, 866. Quando possível, poria quitar, senhor. Mantenha o de Mário inicialmente o gol no 866. Será um 866. Kobe 781, voo e na Pro de Alexa. Pro de Alexa. Era 2550, tráfego esperado, deixa para 2000 pés, livre LS X-Ray da pista 10, reportagem estabilizada. Reportagem estabilizada, livre LS X-Ray da 10, autorizado 2000, o Forçaira 2550. Azul 2781, tráfego esperado, suba sem restrições para o nível de voo no 60. Sem restrições, ano 60, pronto, galera. Na 3283, voa Elefa. Voa Elefa, sou 3283. Ciente Eco Zulu 90, mantenha nível de voo 080. Confirme o chamado de pouso, permanece 2210. Ciente. Tango Zulu November, 4,1 milhas oeste em Salvador, serviço radar encerrado, mantenha nível de voo 080 para serviço de informação e alerta, chame o centro Recife na frequência 260, alternando 288. Estabilizado na final o ILSX-Ray, o 2550. Sera 2550, completo final do procedimento da SXRAY, chame o torre 198-295. 198-295. Hotel, aqui o callback for taxi. Muito boa noite. 2550, chama o torre. Afirmativo, está estabilizado na final ILS. Agora em condições visuais. Zero pouso autorizado, pistão na zero, vento no 180 graus, 089. Ciente do vento, está livre pouso na pista 10 de Salvador, rota aérea 2550. Chame o centro Recife na frequência 1260, alterna 1288. 1260, 1288, centro Recife, está 3283. 3197, aproximando ponto 010, pronto, usar contrato com a curva. Sou 3197, após a passagem da Embraer na final, autorizado a olhar e manter a pistão no zero. Após a passagem da Embraer, nem mantendo no zero, está 3197. Desça para 2000 pés, ajuste 9013, livre LSX-8 da pista 10, reporte quando estabilizado, cancelado as restrições de altitude em TAP. Espera 2550-155, libere na Delta, faça 180 e aguarde. É, vai liberar na Delta 180 e vai aguardar na Delta o ingresso após na pista, o 2550. Colagem autorizada, pistão 0, vento 180 graus, 099. Autorizada, colagem pistão 0, está 3197. Aguardando na Eco, funciona 2550. Bate a posição. Alvo 2781, chame centro Recife na frequência na 260, alterna 1288. 260, 288, até a volta. Autorizado, táxi até o pátio de autoridade. Está livre ingresso na pista 10, e táxi até o pátio de autoridade, se for série 2550. 68 na base, Gol 1168, ação de identificação, via chegada Mari, desça para o nível de voo 050, ajuste em Salvador 10013. Oi, boa noite, Pan 3197, passa 1500 metros. Pan 3197, contato radar na decolagem, subovia saída da EL, para nível de voo 360. Subovia da EL 360, tá? 3197. Tá 3197, solicita da presente Prodirume. Tá 3197, autorizado a Prodileda, aguardando a autorização certa. Afirmativo, obrigado, me ajuda bastante para desvios pro Anduleda, aguarda suas voz, 3197, subindo 360. Oscar Hotel Kilo. Clear taxi, call me on Taxi Quebec. Oeste, papá. No 866, complete o procedimento LSX6, chame turno 18 do final 95. 2968. O 1168, autorizado pro AVI e TAP. Oscar Calquillo, born in Zero Niner, Apache Control 1, 19, that's my name. Radio Control 1, 19, just call 8, so I'll set up here. Salvador de Pátria, Papa Tango Oscar Hotel Kilo, good evening. Papa Tango Oscar Hotel Kilo, radio contact on the Pátria, climb flight level 190 via Conde de Pátria. Alright, flight level 190, Conde de Pátria, Oscar Hotel Kilo. Bruno 168, desça para 2.000 pés, livre e LSX na pista na zero, reporte quando estabilizado. O ajuste permanece, o ajuste agora no 014. No 014, desce 2.000, entrará quando estabilizado o trio no zero, gol no 168. Lada Freeway, 10, gol 1168, Salvador. Gol 1168, complete na hora do segmento da Lessa Freeway, chame torre 118 do sinal 95. Obrigado, 5, até já. Gol 1099, ponto de espera, 10. Mantenha o ponto de espera. Manterá. Torre Salvador, gol 1168, X-Ray 10, estabilizar. Gol 1168, pouso autorizado, pistão 10, vento 180 graus, 089. Pouso autorizado 10, gol 1168. Pista molhada, o gol 0 9, libera direito, mas 0 9. Só confirmando, senhora, 2 1 ou 2 1 9? Corrijo, 2 1 9. Salvador, boa noite, voo 705 no ponto de espera da 10. Voo 705, autorizado a e manter, pistão 10. Autorizado a alinhar e manter, voo 1705. Controle de Salvador, 1-1-9, 18-8. 19-8, 1-0, boa. Passando a identificação, via chegada Mari, desça para o nível de voo 050, ajuste 9-0-9-4. Salvador, voo 099, perfil da Arbor, na sexta. Voo 099, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, autorizado a Pro de Eleva. Ao 360, Pro de Eleva, voo 1099. Decolado 24, controle Salvador 1, 9, 8, 9, 8. 19, 1099, alguma possibilidade de coordenar para de morte para o voo 1099? Pode coordenação com centro, voo 1099. Já agradeço, Anitta, muito obrigado. Controle o voo 1705, boa noite. Voo 1705, contato radar na decolagem, suba para o nível de voo 360, saída da EL, após 2 mil pés, autorizado LEDA. Após 2 mil pés, LEDA? Sim, ok, após 2 mil pés, LEDA. 1099, chama centro Recife na frequência 1260, alternar 1288. 1260-288, 1099. Tango Oscar Hotel Kilo, 8 miles from hold position, radar service terminated, maintain flight level 190, contact the Aracaju, config 120.3. Voo 1705, chame centro Recife, frequência 1251, alterna 1260. Chamar agora Recife 1251, caso negativo 1260. Boa noite. Boa noite.